só eu mesmo sei das minhas dores. Eu já não suporto esse seu jogo. Já não quero bola dividida. Se dá de uma vez, prova de fogo. Vida, você decide, ou eu ou ela, de quem será que você gosta mais, de mim ou dela? Você decide, o jogo é seu, só não quero dividir você. Não quero bola dividida. Decida de uma vez, prova de fogo. Qual é a melhor pra sua vida? Você decide. Você